Se liga no brecaço e é banda Menino da Tropa. O sucesso continua. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos, marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está guardado em mim, me diz como vou te esquecer. Se liga na marcante, vai! Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar. Te encontrar, isso é amor demais, amor pra recordar. Mostra.